200 nós, no 341, reduza para 200 nós e aguarde para reiniciar a redução. Mantenha 341, 200 nós, aguarde a redução. Para manter 201, espira manter 9, chama o controle. Estabilizou, 74. 74 completo, chama a torre, no 8 decimal 6. 86. Controle, TAM 3660 para descida, tem informação Lima. 3660 desce, mantém nível 050, via chegada Mari, mantém a proa de Mari inicialmente. De Mari, 50, 3660. No 351 não confirma o procedimento, só foi autorizado o ILS. 351 na afirmativa. É, então curva à esquerda e vou ir na proa 080, informe estabilizado. Passará ainda sem sinal do ILS. É. Controle, gol no 777, 6000, subindo. Ou no 777, contato radar na decolagem, serviço de vigilância. No 777, saída da EL, proa de Dael autorizada. Vano da EL, 320 subindo, gol no 777. 6741, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 25.1. 288, 251, afirmo. Boa tarde. No 341, é o controle que vos fala, havia sido autorizado, ILS, confirme, passou? O 341 ainda não havia sido autorizado de ILS, voltando agora para interceptar 010, mas não havia sido autorizado. Ok, gente, desça para 2000 pés, ajuste no 014, curva esquerda, eu vou na proa 080, informe estabilizada. Proa 080, descendo para 2000, confirme. É a Mike Fox, serviço radar encerrado, chama o controle Léo, frequência no 20.1, encerra Mike Fox. Obrigado, até a volta. Ou no 941, velocidade indicada. 220 agora, 941. 220, seu número 5, tem o tráfego 12 milhas à sua frente, reduza para 170 nós, copiou? 170, até o 50 descendo, 941. Afirmativo. Clássico 1, direita solo, 121 na decimal 9. Direita solo, 121 na decimal 9. Para a chegada amanhã, reporte para a descida, Lima Quilo Zulu. Se você encaixar com o número 2, a voz põe. Decimal 6. Completa a torre 286. Confere no 341, mantenha 200 nós. 200. Dramatismo, só manter a velocidade até o marcador externo. 941 no vetor para sequenciamento, vou ir na proa 030. Limite ao curso do localizador. No 941. Proa 30, limite lock, 941. Afirmativo. Tráfego agora 10 horas, correção, tráfego 1 hora, 10 milhas, tá mantendo 189 graus. Sente, patrão. Até o hotel autorizado, tá com 4 a bordo. Até a proa, tá sob vetor, o seu limite agora é a magnética 130 de cima, né? É o número 5 na aproximação. Até na proa, limite magnética 130. Quinto na aproximação. Chamativo. É, Salvador, que aí Força Aérea no 341 está a avisar o copista. Gente, no 341, informe no localizador, no 341 e aguarde transferência. Firmo. Mantém por disparo, o teu Gilete. Vamos, parceiro. Índia November Alpha, vento 100 graus, 129, autorizado pouso, pistão 0. Fugindo pista 17. Vai decolar da interseção ou da cabeceira? Cabeceira. Gente. Curso dono 0 ou dono 7? Ah, é, em ambos. O dono 754, solo 54, direita solo, 121 na decimal 9. 219, direita. 70, informe estabilizado no 941, desce para 2000 pés, ajuste 1014. É, confirma, 941 foi bloqueado. Direita 070 é proa, informe estabilizado. Está autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 014. Direita 70, desce 2000, 1014, vai tomar nós isso aí, 941. Afirmativo, 3660, velocidade indicada. Está mantendo 250 ainda. Mantém 250. Possível redução até 190? Se necessário. tráfego à sua frente 14 milhas, sem intenção que isso siga como número 4. 190-200. 924 a sua identificação para o de Mare, chegada a Mare, desce via chegada até o 050. A identidade descendo via chegada para 050, gol 1924. Estimativo ao norte aí da posição Judas, permanece sob vigilância, 924. Sob vigilância, gol 1924. No 777, da Gol. Recife agora, frequência no 288, alterno 251, 777. O pioneiro dos três? Mantendo a posição da hotel no pátio. No pátio, tem condições? Condições. Gente, eu tenho um Tucano da Força Aérea, tá tocando solo agora, e um agora na curtíssima, na curta final, só aguarda, ok, pra eles prosseguirem com o pátio militar. Tá ok, perder sente. 288-125. Ah, acabou de modificar aqui, 133 decimal 25 e 125 decimal 1. Gente, 133-25, 125, obrigado. 8400. Guarda COP 1014. Guarda 1014, 5728. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol no 322, informação Lima. Cruza 210 para 170. Manda pro de Mari, chegada Mari, desce ao 060. 328, identifique. Identificou, voando Mari, descendo para 060. 1328. Afirmativo no 328, passa a posição Judas no momento, na proa de Mari, permanece sob vigilância. Vigilância está batendo 259 devido à questão do centro, né? Paciente, autorizado. 4250, seu novo limite agora é a 110. Zulu, dê correção. Mantém inicialmente o 070, aguarde para descida, Zulu. 198-5024, o 5728. 0330, Bucaracaju, da 10, esquerda, 198, controle, transponda 5024, 5728, pronto para posicionamento, portão 5. Esquerda após a decolagem, ok, eu tenho um gol que vai ingressar no portão 3, só um instante para iniciar. Ok, aguardando, 5728. Com 159 graus. Ciente, 2014, vai reportando LS. 3660, vai reduzir um pouquinho mais. Então ativo, funcionando no 425, curva esquerda, vou indo na prova 170, limitado pela radial 250 do BR de Salvador. Vai ultrapassar o curso localizador, 1425. 7, prossegue um pouco mais à frente para liberar o push no centro do pátio, beleza? Afirmo, vai prosseguir um pouco mais à frente. 2007. Demantiu. Confirmação indicada no 425. 180 no momento. 180, sente. Estabilizado, né, que você é igual. 941. 941, complete a aproximação, chame a torre. Frequência no 8, decimal 6, 941. 186, obrigado, boa. 54, pode prosseguir, portão 3. Livro 3, 74. O Web é coordenado com a equipe de solo após o gol, parquear no portão 3, está livre no 5. Após o gol, está livre no 5, Web 5328. 8001, cópia. Pronto, cópia, até 8001. Recife 330, Peruísque 58, pista 90, esquerda, Pucaracaju. Controle 119.85034. Autorizado Recife, nível 330, primeiro aerovia Upper Whisky 58, pista 10, primeira curva à esquerda, Pucca, transição Aracaju, controle 198, transponder 5034, 8001. Portão 11, chama pronto, 8001. Vai chamar, grato, 8001. Pioneiro 23, após o Tucano, pode prosseguir táxi até o hotel. Após o Tucano, prossegue até o hotel, Pioneiro. Autorizado a decolar, pista 10, reporte iniciando. Confirmando, prossegue após o ponto de espera, ok? Essa linha na sua frente amarela, linha de segurança, que não deve se manter afastado após ela. grato. Meu. Correio Salvador. Boa tarde, voo 941, externo, pista 90, baixar travado. 941, boa tarde, continua a aproximação, foi uma hora e pista livre. Aeronave na cabeceira já iniciando. Aguardando. 080, fonte estabilizada. 080, não está feito, foi uma hora e pista. Comando 24, reduza para 210 nós, no 924. Reduzindo para 210 nós, voa no 924. Comando 30, 80. Gerente, informe estabilizado, autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 014. Mantenha 150 nós no 425, aguarde para a redução. Controle 198, limpo 01. 3. 03. Pioneiro 23, posição hotel. Gente, Pioneiro 23, mantém a posição. Mantenha a posição, Pioneiro. Olimpo 03, contato radar decolagem, sai da PUCA Vigilância. 03 Vigilância. Paulo Salvador, boa tarde, PAN 3193, tente informação, Lima, autorização, Galeão. PAN 3193, Galeão, aguarda cópia, o ajuste no 014. 014, aguardando cópia 3193. Pioneiro 23, autorizado o cruzamento da 1028. Meio cruzamento, Pioneiro. Então 3193, cópia. Prossiga. Salvador Galeão 360, pelo Whisky 50. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, pós-Leda, Bidev. Controle 119.85026. Para o 3193. Autorizado Galeão 360, pelo Whisky 50, decolando 10, curva direita, na saída da El, Leda, após voa Bidev. Do controle 198, 50, 2 metros, controle 3193. Teste Macron 3193. 1, 10 graus, 139, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado a decolagem, 5267. 186, 1014, boa viagem. Líder Juliette Alves, 186, 1014, 5128, a volta. Pioneiro 23, segue o Webjet, ponto de espera 186, 1014. Segue o Webjet no ponto de espera 186, graças a Deus. Boa. Fala uma boa, gol 941, Libró. Tarde, 941, no prossegue Alfa Juliette, porta 612. Alfa Juliette, 612, 941, obrigado. Fala, boa tarde, 1721, informação ativa, apresentação, portamento 300. Fortaleza 310 para o Whisky 50, pista 90, esquerda, Momoji Beach, controle 198-5036. Esquerda após 198, chame pronto, portão 4. Conquista 260, pista no 0, gole, gole Eval após direto conquista, 198-5037. Ponte Espera, no zero. Mantém Ponte Espera na zero, 528. Talvez imediato. Tô sentindo a aeronave já tá 4 milhas. Mantém Ponte Espera e aguarda, 528. Ok, tudo bem. 267. Conselheiro no 425, torre no 8, decimal meia. 8, decimal meia, 12, conselheiro no 425. Salvador, Turinho, Juliette. Autorizando a sessão 025, Juliette. Confirmando, está livre a sessão. 25, continua a aproximação, informarei que está livre. 425, continua a aproximação. 328, para sequenciamento, curve à esquerda. Foi na proa 350. Limite radial 320 do Verde Salvador, inicia redução para 170 nós, no 328. Esquerda na proa 350, limite a 320 de Salvador, reduzindo para 1709, no 328. Eu ativo o quinto na aproximação. Gente. Lima Kilo Zulu, para o localizador, direita proa 1960, informe estabilizado, Lima Kilo Zulu. Direita 1960, vai informar estabilizado, Lima Kilo Zulu, atingindo 3.000 pés. Está livre de descida para 2.000 pés, 1014. 2.000 pés, Lima Kilo Zulu. Informarei pista livre. 325, segue aproximação. 328, desce para 3.000 pés, 1014. 3.000, com 0.94, mano, 328. Então 3660, solo 07, solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Estarei no 425, checa trem, 1100 graus, 109. 425, relaxado, travado. Olimpo 03, cruza nível 160, chame o centro Recife. 125 decimal 45, 126 decimal 85. 12545, alternando 1285, contra a volta. É. Velocidade de cada. Tá com 200 reduzindo para 170. Para ingresso na Juliette, da 3660. Portal 9, 3660. Obrigado. Medina 322. Piamo. Salve Salvador, então 8001, pushback acionamento no gate 11. Autorizado, 8001, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 8001. O gol 1924 na final, estabilizado. 924, chame a torre, frequência 1186. 1186, gol 924. Estamos chegando para o gestionamento. Aponte o gol 924, final estabilizado, baixar travado. Bruno 924, continua a aproximação, informarei pista livre. Aguarda a pista livre, Bruno 924. Oi, Salvador, pneu 23, ponte espera da 10, pronto. Excelente, final de 23, mantém ponte espera. Ponte espera. Rosário no 425, solo, aos 10, livre à esquerda, hotel, no corte, livre frequência, mantendo a pista abaixo. Salvador, nosso muito boa tarde, o Sanair 6320, copiou a Lima. Pro de Mari, chegada Mari, descida até o 0506320. Mari, desce para 50-0506320. Sou Judas, a sua identificação 6320. Mari, 6320. Gente, o no 328, tráfego que o precede é um Cessna 402, está com 130 nós na final. O senhor tem a curva direita autorizada na proa 140, descida para 2.000 pés autorizada, ajuste no 0.14. Ok, curva direita 140, descida para 2.000 nessa proa intercepta ao localizador? Afirmativo, está autorizado o LOC, autorizado ILS, conforme estabilizado no 320, no 328. Como é estabilizado, 320. Lima, Quilo, Zulu, mantendo a velocidade até o marcador externo. Chame a torre Salvador, frequência 1 decimal 6. 18.6, senhor. Lima, Quilo, Zulu. Portão 8 está livre, chame táxi. Obrigado. A 2 esgoto. Lima, Quilo, Zulu, boa tarde. Confirmando o pouso pista 1-0. Lima, ativo, senhor, 1-0. Ok, gente, a porta final de 3 milhas, trem de pouso vai estar travado, Lima Quilo Zulu. Na final 3 milhas, trem vai estar travado, vai reportar o Lima Quilo Zulu. Objeto 728, decolou, sono 2, controle 119, decimal 8. 198, a voz, 128. System 13325, alterna 251, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Tá 3566, confirma indicada. Condição de redução até 170 nós? 170. Certo. Boa tarde, objeto 5728. 5728, contato radar na decolagem, vigilância 5728. Vigilância 5728. 924. Autorizado adicionar, reporta pronto táxi, o meu patrão. Graus 129, autorizado a decolar, pista no zero. Senhor, decolar, senhor, 23. Tânia Natal. Livre táxi, vai seguir o azul que está puxando no 8. Até o ponto de espera, 18.6, 1014, uma boa viagem. Segue o azul, ponto de espera 18.6, justo 1-0, no 4. Até 8.1, obrigado. Salve o gol 1924. 1924, prossegue antes da Juliette. Essa é a Juliette, o gol 1924. Salvador, está 3193, pushback, acionamento do 10. 3193, aguarde, eu tenho um azul e um TAN retaguarda. para o táxi azul 4089. Tem 8,6 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, altera com fins. 4089, Juliette Alfa, ponto espera 18,6, 1014, boa viagem. Juliette Alfa, ponto espera 18,6, 1014, uma boa tarde. Luz 1-5, controle 1-9-8. Controle 1-9-8, graças, boa tarde. Autorizado o final do procedimento e ele é sexo e repor estabilizar o localizador. Dodge número 2, informa a pista livre. Parando pista livre, 320. Lima, que luz 1, checa 3, vento 1-0 graus, 1-2-9, autorizado pouso, pista no zero. Ok, tem baixada travado, Lima, que luz alô. 193, é o solo, volta. Ok, tem condições de puxar até a... como se o pushback fosse no portão 11? Acabou de decolar de Salvador, pioneiro. Acionado 5-5-4, confirme? 5-5-4, afirma. 2-2-3-0, autorizado, em coordenação com o solo, com cautela, ok? Autorizado, 2-2-3-0. Esse é Juliette, o gol 1924. 1924 após o TAM, portão 5. Após o TAM, portão 5, o gol 1924. Agora o pushback, 6721 no portão 4. Autorizado, 6721 no check-tag. Autorizado. No final, uma centena. Pioneiro 23, acione o código 0414. 0414, ele vai acionar. Acionado. Aguarde contato radar, Força Aérea 232, Pioneiro 23. Pioneiro 23, passando 3.000 pés para nível de voo no 00, contato radar autorizado, voo direto coral. Direto coral, pioneiro, grato. Aqui no Zulu, pátio 3 autorizado. Zulu. Checa trem, livre de pouso, pista no zero. Mas atrapalha livre de pouso no zero, no 320. Red 5728, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 125? 125? 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85, objeto 5728. Bem, obrigado, valeu. Bom trabalho aí. Pioneiro 6315, tá fazendo um pequeno desvio de 3 milhas para evitar uma formação, já retorna a estar, ok? Oceanema 315, livre desvio. Ok. Oceanema 320, desça via para 2.000 pés. Via para 2.000 pés, Oceanema 320. Via 4.000 pés. Salvador, eu vou no 754. Prossiga. Utilização Campina Grande 4-0. Campina Grande autorizado, 410, Opezolô 10, pista 10, esquerda, Pucas e Pá, 198-5044, 17.